entrevista exclusiva, um dos chefes do tráfico de drogas da região diz que não vai deixar os morros. Ué, qual é o motivo da polícia ocupar a região? Ninguém vai matar trabalhador, ninguém vai roubar material aqui, que é nós mesmos aqui faz obra na favela. Tem necessidade de botar a polícia aqui dentro, não. Eles estão querendo usar obra de habeas corpus para querer acabar com o tráfico, coisa que é quase impossível nesse mundo. Quer dizer que se a polícia entrar de alguma maneira para dar início a essas obras? A bala vai comer, vai morrer polícia, vai morrer bandido e o crime não vai parar, porque se sair nós vai entrar outro e a bala vai comer do mesmo jeito. Porque um rap de protesto veio para bater de frente, veio denunciar a violência constantemente. Dentro das favelas, no asfalto, nos presídios, empresário no seu carro, todo furado de tiro. Menino de fuzil, ostentando a facção. Tem corpo de criança, mas a mente de ladrão. No jardim da esperança, as flores são vermelhas. É sangue no asfalto, tiro no peito e na cabeça. Porque guerreiro na arena é desse jeito, bonde na perimetral, armado e proteção e medo. É cabuloso os monstros, são no psicológico, sempre a mesma história. São tiros e velórios, me conta a novidade, tô cansado desse papo. O mano que partiu, esquartejado e torturado. Quem saiu da cadeia, tá na condicional. Vai passar com uma família, os amigos, o Natal. Chega na humilde, com papo diferente. Bíblia debaixo do braço, dizendo que é crente, que foi salvo, resgatado. Agora está livre, curtir a liberdade, esqueceu o passado triste. Sem essa de quadrilha, mulheres e dinheiro. E sem queimar ninguém, na porra do desespero. Então parei com tudo, neguinho, tô tranquilão. Faço o meu corre, só na disposição. Eu passei dificuldade, nessa vida louca. Perdi vários irmãos, correndo atrás da boa. Vivi com a solidão, o frio, o esquecimento. Na cadeia, amargurado, neguinho, mó veneno. Sempre quis sair, mas algo me puxava pro mundão de crueldade e me apunhalava pelas costas com maldade, lágrimas e dor. Se hoje estou vivo, agradeço ao Senhor. Tamo junto, sangue bom, lado a lado, misturado. Eu por você, você por mim, que seja abençoado. Você é exemplo vivo, que tem o meu respeito. Guardo suas palavras, lado esquerdo do peito. Não rendo homenagem, não tenha simpatia. Na coletividade é nós, um salve pra família. Da rua, dos presídios e do campo de batalha. Paz que tanto procuramos é o caminho da jornada. Porque o rap de protesto veio pra bater de frente, veio denunciar a violência constantemente. Dentro das favelas, no asfalto, nos presídios, empresário no seu carro, todo furado de tiro. Menino de fuzil, ostentando a facção. Tem corpo de criança, mas a mente de ladrão. No jardim da esperança, as flores são vermelhas. É sangue no asfalto, tiro no peito e na cabeça. Fico pensativo sem saber o que fazer. Vendo a molecada na Cracolândia apodrecer. Mesmo na dificuldade, no barraco vem o ódio. Desemprego é segurança. O crime aqui é óbvio que a falta de respeito nos causa espanto e medo. Tudo é mais cruel se olharmos no espelho e ver tias e crianças em volta de um caixão de humano que viveu no mundo da ilusão. Desilusão quando viu seu castelo se desfazer com vários tiros de PT na cabeça e morrer. Apenas sou mais um caminhando na multidão de abarreta, calça lá, canela fina e cordão de prata. Crucifixo pendurado no pescoço. Mano, Mr. Zói, você está certo. Morro pelo morro, a rua não sou mais como antigamente. A nova geração vai crescendo com a maldade na mente. Sangue espalhado, misturado no asfalto de famílias equilibrado. Gritando é um assalto na joalheria ou na agência bancária. Gerente de refém com a sua família, presa dentro de casa, madrugada cabulosa na altura da zona norte. Dois ônibus queimados, quebra, quebra, uma morte. Tem cinco feridos, de estilhaço e queimadura. Guerra na favela, faz barreira e fecha a rua. O mundão é louco, olha como a gente vive. Com medo desacreditado ainda sobrevive. Entre bala de traçante, abope o caveirão. Varando sua porta, você deitado no chão. Sofrimento lado a lado, humilhação pra ser cobrado. Deus vai perdoar e tirar nossos pecados. Então cadê a paz que tanto procuramos? Onde é que está a paz para os meus manos que percorrem cada canto? Em favela, o terror forma de bonde. Pronto para a guerra que de santa não tem nada. Só senhora ajoelhada ao ver sua filhinha baleada no chão perto de casa. Acredito em você, numa longa trajetória. Com Deus no coração, é possível nossa vitória. É hora de mudar, tem que ser gladiador. Não precisa de PT, sofredor e merecedor. Da glória do amor, sonhador, te digo mais. No Rio de Janeiro, impossível encontrar a paz. Porque o rap de protesto veio pra bater de frente, veio denunciar a violência constantemente. Dentro das favelas, no asfalto, nos presídios, empresário no seu carro, todo furado de tiro. Menino de fuzil, ostentando a facção. Tem corpo de criança, mas a mente de ladrão. No jardim da esperança, as flores são vermelhas. É sangue no asfalto, tiro no peito e na cabeça. Porque o rap de protesto veio pra bater de frente, veio denunciar a violência constantemente.